A partir de segunda-feira, dia 13 de maio, o consultório veterinário anexo à clínica veterinária que funciona anexo à agropecuária Trincaferro, na rua Arnoldo Chiran, passará a atender na agropecuária Trincaferro, na rua Barão do Rio Branco, 443, ao lado da lotérica da Sete. Nós vamos conversar agora com o médico veterinário Adilson Schmidt para sabermos quais serão os atendimentos oferecidos a partir dessa segunda-feira nesse novo espaço aqui na rua Barão do Rio Branco. Adilson, a partir de agora, somente serviços específicos você atenderá nesse novo espaço aqui na Barão do Rio Branco? Sim, quero comentar, Gil, a você, aos ouvintes da importante da Rádio Senado, vale do seu espaço que me está sendo dado, para informar aos clientes e amigos que, por uma determinação, uma reorganização dos serviços junto à Pecuária Trincaferro, são duas lojas da matriz que permanece na Arnoldo Chiran, agora no novo endereço 236, o prédio que ele foi construído pela Delicor, nós decidimos trazer então o consultório aqui para a filial no bairro 7 de Setembro, na rua Barão do Rio Branco, você divulgou, 443, para vacinas, consultas e orientações. Então solicitamos aos nossos clientes e amigos que sempre foram atendidos pelo Adilson Schmidt, médico veterinário formado há mais de 30 anos e atendendo nosso município, que ele vai mudar o seu endereço, mas o atendimento continua o mesmo. As vacinas sempre importadas, vacinas para que o seu animal tenha segurança e, ao mesmo tempo, as consultas clínicas e, claro, se precisar um encaminhamento, nós agora teremos junto à nossa nova loja lá, uma clínica veterinária para que os encaminhamentos de cirurgias possam lá ser realizados, o animal, se precisar do internamento, será feito lá. E eu virei atender aqui junto à filial da Trincaferro. Aqui nós temos um amplo estacionamento nos fundos da loja, você pode vir colocar o seu carro, descer com o seu pet, trazer. O nosso telefone de contato é o 990 39-36-8338 e o que da loja é o 30-18-12-12. Então eu volto a frisar que o atendimento será mantido, é um novo espaço, é um novo desafio, são novos rumos sendo dados, mas acima de tudo, o atendimento vai ser com a mesma qualidade, atenção e o carinho que nós tivemos nos últimos 9 anos em parceria entre a Trincaferro e o médico veterinário Adilson Schmidt. Adilson, durante esses 9 anos lá na rua Arnoldo Chiran, você fez muitos clientes e amigos que provavelmente estarão aqui contigo novamente nesse novo espaço. Com certeza, é isso que a gente deseja, é que as vacinas, as carteirinhas que nós fornecemos, aquele cliente que deseja o nosso atendimento, ele só deve se dirigir aqui para o novo endereço. Claro que houve mudança do trânsito, mas sem sombra de fácil acesso aqui pela Barão do Rio Branco, logo após o retorno no Esquinão. E estamos aqui de portas abertas para vir atender, tem rações, acessórios, medicamentos, as casinhas, todos os utensílios que necessita para o seu pet. E o carinho e atenção devido a que o respeito nós temos para o animal é muito grande. E sempre vale frisar, né, Gil? A gente aproveita o espaço que a mídia nos dá, porque há um surto de cinomose, que é uma virose que atinge os cães hoje em Gaspar, especialmente para aqueles animais errantes, aqueles animais que estão soltos na rua, que estão transmitindo e de forma assustadora a quantidade de cachorros doentes. E só existe uma maneira de prevenir hoje a questão da cinomose, é a vacinação. Existe tratamento? Sim, mas nem todos têm dado resultado. Então, precaução é o melhor remédio hoje. Além disso, ontem me assustou, lendo a matéria, um caso de raiva depois de 31 anos. Se nós tínhamos notícias de casos de raiva humana, lá no sul do estado, lá em Gravatal, um caso confirmado. Então, nunca demais sempre lembrar que a vacina da raiva também é necessária, uma vez por ano o reforço, porque se você colocar hoje o custo-benefício da vacina hoje, chega na casa de 10, 12 reais por mês para a prevenção de todas as doenças e mais a raiva. Então, não dá de correr o risco. E além disso, sempre exija vacina importada e a presença do médico veterinário para aplicar a vacina. Ele que tem toda a capacitação, está preparado para que o animal seja examinado e realmente determine se pode ou não receber as vacinas aqui no momento, ou então, primeiro, ser feito o tratamento e na sequência, quando houver uma melhora também na sua questão da imunidade, e irá sim receber as vacinas necessárias. Adilson, vale salientar a importância da pessoa que de repente não está trazendo o seu animal de estimação para o profissional veterinário que traga imediatamente para ser acompanhado por tratamento adequado. Exatamente, tratamento, se tivesse doente, ou então faça o exame para definir se está ou não doente, para confirmar ou não a doença, e na sequência fazer a vacinação, porque sempre a carteirinha em dia, vacina de qualidade, vacina importada, é o melhor remédio hoje. Então, voltando a frisar, procure um profissional médico veterinário, nós temos vários em Gaspar, mas o Adilson Schmidt está à disposição, até essa sexta-feira eu atendo ainda no antigo endereço, na Arnoldo Chiran, mas a partir de segunda, dia 13, aqui no novo endereço, consultório está montado, estado, para bem receber todos os amigos e clientes. E vocês da Rádio Centro de Inovação são parceiros ao longo dos anos também, nós agradecemos o espaço, porque a divulgação é importante e o bem informar a população, porque quem conhece o distribuidor sabe que o atendimento é de qualidade, de dedicação e, sem sombra de dúvida, a orientação correta para o seu cão está com qualidade de vida e o amor que ele tem para o seu animal. Nós conversamos com o médico veterinário Adilson Schmidt, nos falando sobre a mudança de endereço, onde a clínica veterinária que atendia anexo à agropecuária Trinca Ferro, na rua Arnoldo Chiran, a partir de segunda-feira, dia 13 de maio, passará a atender na rua Barão do Rio Branco, 443, ao lado da Lotérica da Sete. Gil Dias para a Rádio Sentinela.